Existe um Deus que habita em sua mente e em seu coração. Existe um Deus que manda o sol para iluminar a sua estrada e sua vida. Existe um Deus que sara suas feridas, alivia suas dores, enxuga suas lágrimas e acolhe seus planos. É para este Deus que me dirijo hoje, para pedir por você nesta data tão especial que é o seu aniversário. Neste dia, elevo meu pensamento para que ele mande os anjos do céu tocarem cânticos de louvores para lhe oferecer. Quero que você seja muito feliz. Que em sua vida sejam rasgadas as páginas de tristezas, solidão e dor. Quero que você voe, ultrapasse os seus limites e agradeça por cada bênção que chegar até você. Que com Deus você ultrapasse todos os obstáculos com a vontade de vencer e vencer sempre, pois Ele lhe deu o dom de ser uma pessoa vencedora. Entregue sua vida na mão do Pai e tudo será realizado. Parabéns e feliz aniversário para você!